não sou exemplo pra ninguém. Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como que você é o príncipe cantador do conto de fadas que tu foi fazer? Então não vem dizer. Eu acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava tom e tu só escutava amor. Era gostoso, mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava tom e tu só escutava amor. Era gostoso, mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Apaixonou o coração. Bora, meu vaqueiro. Eu não sou exemplo pra ninguém. Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como que você é o príncipe encantador do conto de fadas que tu foi fazer? Então não vem dizer. Toma, vem cantar, vem, vem, vem, vem. Eu acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava tom e você. Era gostoso, mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Eu acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava toma, toma, toma, vem. Era gostoso, mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Vaqueiro, fazendo ao vivo.